Tóquio, Salvador, bom dia. É o Gol Golf Tango Fox na posição remota, frete principal 12. Modulo em 118.6. É, corrigiu 118.95. Ok. Gol Tango Fox na posição frete principal, posição 12. Solicito autorização de rebote para o frete principal, 5.612. Eu que entendi que é prosseguir o rebote até o ponto 06, é isso, parte principal? Afirmativo, gol Tango Fox na remota 12, solicito autorização para rebote para o parte principal, 5.612. Autorizado, início do rebote, chame no término. Mantenha minha escuta permanente, agilizando aí o máximo possível, ok? Positivo. Hotel Salvador, eu vou no 897, bom dia. 897, bom dia, aguarde um minuto para a cópia, para Guarulhos. 897. Oi, Salvador, Gol, Tango Fox. Prossiga. Gol, Tango Fox, informa o tema de relógio, bom dia, obrigado. Excelente, bom dia. Aí, 4245. O Guarulho Medina informou que é um monstro com vários centímetros dentro. Solo Salvador, Webjet Whisk, Juliet Whisk. Whisky, Juliette, Whisky, prossiga. Whisky, Juliette, Whisky, prossiga. Objeto Whisky, Juliette, Whisky na escuta. Positivo, senhor. Autorização para girar reator em marcha lenta aproximadamente 10 minutos em acordo com a infraero. Qual a sua posição? Pátio 3. 10 com 10, 12, voando Dona na presente. Afirmo, chão estabilizado. A portaria estabilizada, 1271. Gol no 897 para cópia. 897, Salvador Guarulhos, nível 36200, via Zulu 14 até Grufe, Zulu 6 até Bravo, até o Zulu, após desconforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita, subida da El até Lida, após Lida direto Crat. Acione o transponder 5. 115, controle 119.8, o 1897. Cruzado Guarulhos 360, até Zulu 14 até Grupo, tanto Zulu 16 até BH. Após a alta do plano, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição vai ser Leta, DCC Crat 515, transponder 119.8, o 1897. Chame, pronto. Voltará para o pushback e acionamento do 1897. Plantão 3265. Prossiga. 3265 solicita nível 340 para Galeão. Eu tenho aqui o repetitivo 380 já autorizado. Aceito ou aguardo a recoordenação? Aceito, está 3265. Ok, então 380 autorizado para o Galeão, via a Peruísque, via a rota do plano de voo, vai no perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bidev, em Bidev, até novembro 857, até Seguro, após outras, o Lolo Meio, até Gruf, após conforme rota. Transponder 5126, controle 119, decimal 8. Então 3265. 380 atualizado, Galeão, conforme o plano, decola da pista no zero, perfil da Dael Leda, após Leda Bidev. Bidev é para novembro 857, até Seguro, Aperzulu 196, até Gruff, Aperzulu 14, Barbacena e a chegada no Galeão. 512000, transponder 198 ao controle, então 3265. Chame para puxa acionar 3265. Vamos lá, 3265. Salvador, o Golo 897, para o pushback e acionamento, posição 3. Prezado, chame táxi. Prezado, pushback e acionamento, vai passar para o táxi, Golo 897. Comilha. Como tudo é isso? Positivo, companheiro. Consiga. Pronto, aponto, pronto, cópia, gente, da Delta 260 São Paulo. Vai, decola da 10 ou da 17? Da 17. Ok, então, Salvador São Paulo, Congonhas, nível 260, pista 17, decola, curva à direita, vai no perfil da subida da El, até Leda, após Leda direto Bridge, em Bridge prossegue na Upper Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após, conforme rota do plano de voo. Acione o transponder 5127, o controle 119, decimal 8, o Papatango, isso que é Kilo Fox. Objetivo autorizado São Paulo, nível 260, decola da 17, primeira curva será à direita. Sai no perfil da Tael, Leda, Bridge, tem que efetuar o perfil Lugo, Nomeia, até Bravo, Hotel do Lugo, depois segue conforme a rota do plano 5127 no transponder e 198 é o controle do Fox. Kilo Fox, qual é o POB? Em autonomia? Estamos prontos para o acionamento. Ok, ciente. Está livre o acionamento, confirme o POB e autonomia. Temos 4 a bordo, 5 e 30 de autonomia, alterna caminho. Ok, chame pronto para o táxi, Whisky Kilo Fox. Mandar para o táxi, Fox. Então é Salvador, Amjet Whisky, Juliette Whisky. Prossiga. Whisky, finalizando o giro de reatores, pátio 3, grato, um bom dia. Gente, bom dia. Salvador, o Gol no 897, está com 184 após, autonomia de 4 horas, alternando Galeão para o táxi. Táxi à direita, chame alinhado e pronto na 190, o Gol no 897. A reportar alinhado e pronto na 190, o Gol no 897. Altímetro 1012. 90200, Gol no 897. Tá lendo a 990, Gol no 897, pronto. 080 graus, 7-9, livre e decolagem. Precisar de decolagem da 190, Gol no 897. Hoje vem acionamento 05 a 3265. Chame pro táxi, 3265. Agora pro táxi 3265. Então, Rio e Salvador, o estilo pode ser acionado para o táxi. Chame para o ingresso no 7, o Whisky Kilo Fox. Mandar para o ingresso no 7, Fox. Boa noite no 7, decolado ao 5-6, chame o controle em 119, decimal 8, bom dia, bom voo. 198, boa noite no 7, bom dia. 195. 1895, 1271. É Suíça que tirou foto. 817, contato radar, sua partida. 360, saída da El. 360, perfil da saída, Gol 897. Torre Salvador, bom dia, Gol 1271. Bom dia, 1271. Check-train. Baixado e travado, estabilizado. Livre pool, volume 0, vento 080 graus, 1 0 mais, Gol 1271. 271. Te aguarde, Esquilo Fox. Para o taxista 3265, 177 a bordo, 3:30, alterna Guarulhos. Viro táxi à direita, chama o ponto de espera pronto, 3265. E a Juliette direita, eu chamo o ponto de espera pronto, é 3265. Tem a terceira do Boeing que pousou aqui no 1-0, está autorizado a decolagem para o Whisky Kilo Fox, vento 070 graus, 089. Decolagem 1-7, Whisky Kilo Fox. Pede 1-0 da próxima, 3265. Ok, a linha mantém, 3265. E mantém, 3265. Bono 271 no solo 0500, libera a direita mantendo a minha escuta. Táxi Alfa Índia, portão 03. Pátio 1 no portão 03, Gol no 271. Afirmativo, direita na sua escuta, Alfa Índia, portão 03, o Gol 1271. Patango, isso aqui no Fox, decolado 010501. Chame o controle 198, bom voo. 198, grato, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Esquilo Fox, passando 7.